Aqui vai ter falado, não, né? Bom dia! E aí, galera, tudo bem? Bom dia, bom dia, bom dia. Revista de hoje: Como nascem as boas ideias? Revista da Local Web. Pior que tá aqui na capa, é nós. Minha primeira capa de revista. Tá nas bancas, é a edição de. Cadê o mês? Por que as revistas não botam um mês, hein? Elas botam número 69, ano 10. Porra, qual o mês? Talvez seja para poder ficar mais de um mês na banca, sem ficar atrasada. Talvez seja de propósito para não. Até porque esse perfil de revista tem muita pouca coisa fictícia, é factual. E realmente ela serve por um bom tempo. Deixa eu ver aqui quem é que tá por aqui. Bom dia, bom dia, bom dia. Deixa eu abrir o chat. Débora, Victor, Daniele, Max, Tamara, Vinícius, Arthur, not first, Max. Cara que tá me tirando da cama, Victor. Vocês também estão me tirando da cama. É ruim, eu entendo que tirar da cama seja ruim. Raul, Raquel, Alex Ventania. Pô, a Ventania é teu sobrenome, brother? Se foi do caralho, né? Ventania, foda. Tem um livro com o mesmo nome, sim. Steven Johnson. É o mesmo nome, é como as boas ideias. Bom dia, papai. Bom dia, RC4 na área. Turma 4. Bom dia, Paulo. Bom dia, Murilo Goff. Túlio, Lucas, Samuel, Guilherme. Nata, Patrícia, Jaelson. Vamos para Marte. Bom dia, Gui Capoeira. Caba da Peste, JS. Felipe Ramos. Sérvulo de Exu. Exu é a terra do Gonzagão, não é isso, Sérgio? Exu, né? É a terra do Gonzagão, ou do pai do Gonzagão. Quer dizer, Gonzagão é o pai, né? Tem Gonzaguinha, Gonzaga e Gonzagão, não é isso? Proposta matinal, Agnes, é nóis. México, Alisson. Mora no México, Alisson? Mora onde? Janaína, Márcio, me arrumando pro trampo. Seu curso sendo feito para adultos, seu mesmo efeito para adolescentes? 17 anos, sim. Por que 17 anos? Velho, 17 anos é uma idade, não é uma adolescente, porque com 17 anos, neguinho tá tendo que tomar a decisão da carreira. Então, assim, acho que 17 talvez seja um pouco de corte. Que já faz muito sentido o curso, porque com 17 anos o desafio, a principal dor, já é o futuro, é ser adulto, né? Te vejo todo dia. Depois que levo o filho na escola, tomo meu café te ouvindo. Anápolis. Massa, Silvia. Vou perder aqui. Sheila. Ederson, Maurício, Consone, Gravatar. Terra do Lula. Do Lula? Gravatar me garanhou, Lula. Tá tendo, Rafael. Ray, Sérvulo. Tava meditando. Ouvi a chamada, Vilarinho. Já no trampo com o Sony. Mexico City. Massa, eu sou brasileiro. Estive por aí já fazendo as paradas. Alvirrubras, Vinhas. Foda, né? Terra do Gonzagão, bom dia, galera. Paraíba, Johnny. Johnny People. As pessoas chamam o João Pessoa de Johnny People, mas é para ser Johnny Person. É possível desenvolver criatividade aí? Eu acho que sim, Gerson. Eu acho que é possível um artificial intelligence ter algum tipo de criatividade. Algum tipo. Pelo esporte tudo, Petros, massa. Galera, essa matéria aqui, ó, é a turma secreta, ou fala baixo, secreta, fala baixo, Renato. Essa revista aqui tá nas bancas. Vocês podem todo mundo comprar para ler, porque, pô, só pra a Lacroix ficar caralho, A edição que o Murilo vendeu muito e tal, entendeu? Né? Vale a pena comprar. E eu queria perguntar para vocês aí, como vocês acham que nascem as boas ideias? Em vez de comentar minha própria matéria aqui, o que é meio sem graça, para mim, pelo menos, e também quero que vocês vão na banca e peguem essa revista e cheguem lá, querem revista Local Web. O cara da banca vai ficar, porra, manda uma revista Local Web. E aí a minha matéria vai ser o ponto de inflexão da curva exponencial de crescimento de vezes na revista Local Web. Mas essa revista é muito boa, viu? É muito boa essa revista, é muito boa. Fala aí, o que vocês acham? Como nascem as boas ideias? Já tinha outra edição, Sérgio? Acho que não. Acho que era antiga, não? Tem digital também. Quer ver? Revista Local Web. Pode ser também. Revista digital, pode ser. Ok, a digital tá aqui, ó. Como nascem as boas ideias? Mergulhando a cabeça em água gelada. Boa pergunta. Com problema. Elas nascem com um problema a ser resolvido. Sim. Perfeito. Combinatividade. Nasce na combinatividade. Tem digital? Não para com as lives, não, hein? Tá na minha rotina já. Um caderno para os insights, Suzano. É nóis, Janaína. Bom dia. Campus Party Brasília. A vibe da galera, né? Tudo que massa. Já fui, cara. Já fui em muitos Campus Party. Não em Brasília, mas aqui em São Paulo. O rádio que foi massa, Alexandre. Perdeu. Bruno Vilaria, visão aberta para enxergar problemas e oportunidades. Repertório diversificado. As boas ideias nascem do pânico da última hora. Legal. Legal. Nascem nas dificuldades. Sim, legal. O que mais? Como nascem as boas ideias? As dificuldades eu diria que é uma forma, né? É, tem muita essa coisa de necessidade, a mãe da criatividade, né, tal, mas assim. É, alguém falou antes, né? Todo dia nasce com um problema, né? Que pode ser o que o Bernardo falou, dificuldade, mas nem tudo problema também pode ser uma coisa meio boa. Assim, você pode ter uma dificuldade é um problema negativo, mas um problema positivo é um desafio, sabe? É meio que isso. Nasce nas necessidades, desapegando ideias padrões. Chegando agora pela segunda vez só ao vivo, a partir das variações, várias ações, coletividade, nascem bons problemas, já é essa, perfeito. Boa definição dos problemas, perfeito. Adriano, lindo. Relativamente fácil ter boas ideias. Difícil é pôr. Eu caí, papai. Que porra. Vendo vocês? Difícil é colocar elas em prática. Perfeito, Adriano. Difícil é colocar elas em prática. Sem vídeo, pessoal. Eu tô me vendo aqui. Caiu aí? Porra. Travou o sem vídeo aqui também. Voltou, voltou. Voltou. Tá ok. Aqui, sempre normal. Rafael Jordão, deriva de um estado em que deixamos de lado a pré-concepção e nos damos a oportunidade de ver as coisas de outra forma. Foda, Rafael. Tudo ok, voltou. O que mais? Como dar essas boas ideias? Pessoal, você que ouve aí, nunca participa, responde uma vez, vai, bota aí. Como dar essas boas ideias? A tua visão. Criatividade são problemas incubados. Nasce da observação, do olhar curioso. Do inconformismo de aceitar as coisas como elas são. Novas abordagens. Mel, nascem durante qualquer busca. Tem que se manter em movimento. João Vitor, primeira vez ao vivo é nóis. Chegando agora. Gabriel, Chegando agora, João Vitor, primeira vez. Hoje, como a revista que eu escolhi é uma que eu que dei entrevista e tal, em vez de eu ler, eu estou pedindo para a galera aí dar a sua visão, como nascem as boas ideias. Criatividade não nasce, já temos os insights, apenas combinamos para um problema específico. Perfeito, Arthur. Do choque da realidade, do zoom out, nasce de bom motivo. Mais foco, namastê, Alex. Hoje tem que ter prorrogação, que caiu. Cara, sabe que é engraçado que se somar tudo que vocês falaram agora sobre como nascem as boas ideias e colocar na mão de um editor, um jornalista foda, ele, só com o que vocês responderam aqui, ele faz uma matéria igual ou melhor que essa aqui, que ele me entrevistou. Só por, pela, claro, um editor que conseguisse pegar o que vocês falaram e conectar. Deixa eu mostrar um pouco da matéria aqui, ó. Lá no escritório, com essas boas ideias. E aí, aqui na a capa é o humorista Murilo Gun desvendou os gatilhos da criatividade. E o melhor de tudo é que não é preciso ser gênio para pensar fora da caixinha. Empreender de forma surpreendente. Isso aqui é na capa. Aqui dentro, aqui tem. Que criatividade é imprescindível para o sucesso? Todo mundo sabe. Mas se você acha que esse conceito é restrito aos gênios, chegou a hora de descobrir que é muito mais imagino, muito mais criativo do que você imagina. E aí, ó. Tô meio velho aqui, né? O dedo visual. Essa camisa é massa, essa camisa. Informação nutricional. One creative person. 99 transpiration, 1% inspiration. E aqui embaixo tem alguns ingredientes, outros aí. E aí, alguém falou aí, eu acho pausas são importantes. Não é só comigo também, tem outras pessoas falando sobre criatividade também. Aqui rola um resumo do meu curso Reaprendizagem Criativa. Um resumo dos 9 bloqueios. Outro expert também aqui. Fala sobre a tecnologia aliada, como eu usava o Excel para criar. A tecnologia aliada à criatividade. É isso. Legal a matéria. Bem honesto. Peguem aí, ó, a versão digital, quem não quiser. Quem quiser a versão digital, deixa eu botar aqui, estou com a web. Dá pra comprar a versão digital também. Jefferson, bom dia. Sim, e vai ter um evento da Local Web. Quem mora em São Paulo, eu vou dar uma palestra no evento da Local Web. E vai ser o evento da Local Web vai ser, peraí. Evento da Local Web. Deixa eu encontrar aqui. Home. Próximos eventos aqui, ó. 28 desse mês, 28 desse mês, eu vou estar aqui no evento Local Web em São Paulo. Boas ideias nascem da masturbação da mente. A informação mata a criatividade. A inteligência traz ignorância e elimina aquele murro na cuca. Não, eu acho que a informação, ela mata a criatividade. Ela pode, muitas vezes, o excesso de conhecimento e informação pode, que mata a criatividade. É você achar que sabe tudo. Não é ter muita informação. É achar que a informação que você tem é a verdade e é suficiente. Tem que ter informação. Informação são os inputs para poder gerar a combinatividade das misturas. Boas ideias nascem do vazio. Serendipidade, ótimo conceito. Em alguns aparelhos o vídeo não aparece. O item não tem no periscópio, pode ser. Então, o celularzinho aqui no periscópio, né? Gênio não é a pessoa que sabe de tudo, mas aquele que é bom em alguma coisa específica. Sim, perfeito. Ninguém sabe de tudo. Inclusive, todo gênio que é muito bom em algo específico, normalmente é muito ruim em outras coisas. Normal. Perdi a hora, massa, bom dia. Poder do hábito. Sim. Ótimo. Várias ideias ruins, uma média, várias médias, uma boa. Vejo isso como um jogo, boxe do banheiro, incubação. Para mim, Rodson, quando eu tô livre para escutar e ver. Mas prepara antes. Cabeça aberta, radar ligado, sem julgamentos. Na dificuldade, liga a poeira, desafios, Dimas. O pai da ideia casa com a mãe da ideia. Então elas têm as filhas boas, as boas ideias. Somos muito mais criativos do que imaginamos. Nasce do conhecimento e vê-se várias áreas misturados. Olhos abertos, ligados em tudo, antenados, atualizados. Do caralho, porra, do caralho as respostas de todos. Concordo que nasce de bons problemas e a solução está no nível superior ao que ele foi criado, sim. Alex, o sinal chegou agora. Fala aí, Alex. Como nascem as boas ideias? Fala o que você acha, dependendo do que você leu aí. RC5. Joy, Joy. Curiosidade e olhar do comediante, sim. É. Considerar as variáveis, pensamento padrão, JS. Dividir com outras pessoas, deixar que elas combinem com o histórico é uma boa opção. Lógico, Alisson. É você conectar o seu repertório com outro repertório. É isso. Conectar o repertório com outro repertório. Perfeito. Menino de, sei lá, 4 anos escreveu um livro, palestras na NASA. Super criativo. Sim, a criatividade, a criação é tudo. Precisamos de uma criação out of the box. Que nos mantenha out of the box, Gabriel, porque o padrão é ser out of the box. Por isso eu resolvi fazer o que criei. Serendipidade, Alexandre Dimas, é um neologismo, né, anglicismo, sei lá, que tem a ver com incubação, tem a ver com como algumas coisas surgem do nada, que na verdade não é do nada, é da incubação, mas serendipidade tem a ver com o tempo versus os problemas incubados versus o repertório. É isso, basicamente é isso. Pensar como uma ideia é um dos passos, pensar como comediante já é essa. Já é, só no meu curso de criatividade, no reaprendizagem, a aula de conclusão do curso, que inclusive é uma aula que eu vou regravá-la, masterizá-la, ela é uma aula que resume o curso inteiro na forma como os comediantes pensam, porque foi daí que surgiu toda a minha pesquisa e meu interesse em criatividade. Foi quando eu percebi que os comediantes, mesmo sem terem estudado criatividade, os comediantes profissionais, os caras que estão moendo forte, criando pra caralho, eles vivem um lifestyle extremamente criativo. Eles fazem tudo que eu falo no curso, só que eles não sabem o que eles fazem. E aí eu resumo o curso nisso. Na falta de dinheiro também. Albert, quando você aprende algo novo que conecta com o anterior. Partindo, galera da aula. Vai lá, Gabriel. Boa aula. Gabriel Camargo, que cria RC são os próximos cursos. O RC, pessoal, 10 de julho. 10 de julho. Inscrições. Uma 7. No meu curso de criatividade, aqui o curso. Sempre divulgo também a degustação, né? Keep learning.school/degustação. Bom dia. Cada problema sempre pode ter uma saída simples e não só complexa. Detalhe faz diferença, Alex. Massa. De onde vem a inspiração? A inspiração vem de repertório mais motivação. Dado um problema, e um problema bem definido. Dado um problema e um problema bem definido, a inspiração vem quando você tem repertório para resolver esse problema e tem um bom motivo para resolver esse problema. As boas ideias existem, se colocadas em prática, sim. Rafael Jordão, qual a diferença entre o conceito de insight e de criatividade? Um insight é um momento de surgimento de uma solução criativa. É o momento do insight. Um insight é o nome, é o nome da solução criativa. Criatividade é mais amplo. Criatividade é habilidade. É o nome de uma habilidade. O insight é o nome do é o átomo da criatividade, diria assim. É o produto mínimo final da criatividade. É um insight. Boas ideias, de ideias idiotas, e por aí vai sim. FPE, foco em alta performance. Inspiração é inspiração. Legal falar da inspiração. Quando que você está inspirado? Tenta lembrar. Diz aí um dia que você se lembra que você esteve inspirado. Galera, fala aí. Putz, eu acho que eu estive inspirado. E tenta. Cara, dá para a gente aprender tanto com a gente mesmo, com auto-observação, com. Putz, quando é que eu me senti inspirado? Eu me senti inspirado naquele dia. O que eu estava fazendo naquele dia? Por que naquele dia eu estava inspirado? Em outro não estava, assim, estado de flow. De onde vem a motivação? A motivação vem de bons motivos. Bons motivos. Ou seja, vem de. E aí, motivo lembra por quê? Por quê lembra propósito? A motivação vem de fazer algo que eu estava precisando fazer um texto para o Comedy Central, uma gravação. Eu fiz uma gravação no começo do ano e ia fazer outra. E eu não estava procrastinando, não estava inspirado para escrever. E por quê? Porque eu não estava motivado, porque no momento, minha motivação é a empresa, é a reaprendizagem criativa, é a masterização do curso de criatividade, é a masterização do CPL do curso, Quatro Habilidades do Futuro que eu vou regravar, é a masterização do Cri-Cri-Cri, o CEO aqui entrou, o Vitor agora que está com a gente, e as mudanças que ele está provocando. Essa é a minha motivação. É isso que eu estou a fim de ficar falando, resolvendo, criando, pensando. Tudo conspira, Alex. É verdade. João Vitor, não lembro, nem lembro quando foi. Talvez quando pedi. É. Olha, quando a gente. Não lembra direito a última vez que esteve inspirado. É um pouco, é um sinal de alerta. Alerta de que você não está. Ô, cafezinho, obrigado. Que você, velho, não está. Parece meio autoajuda, mas não está vivendo o seu potencial. O que é potencial? Todo mundo tem uma potência. Uma potência. E algumas pessoas não vivem essa potência, não deixam ela lá. E quando você vive essa potência, quando o pau levanta no sentido da potência, né? Pode ser para mulher também, analogia escrota, mas você sente que tá, sabe, que tá fazendo, tá vivendo da plenitude. Palavra também meio vaga, né? Então, eu me sinto inspirado todos os dias. Todos os dias da minha vida eu faço algum tipo de atividade em que eu estou inspirado. O dia tem 24 horas. Acontece todo dia, mas não o dia todo. Eu diria que pelo menos assim 2 horas todo santo dia eu estou inspirado. 2, 3 horas. De 24 é pouco, mas é muito. Porque é todo dia. Ir para o Vale fez a diferença. Ismael, na verdade, fez diferença ir para a Singularity. Eu não fui muito para o Vale, eu fui para a Singularity. Eu fiquei internado lá dentro. Em 3 meses, eu saí do campus do Parque da NASA, do campus da Singularity. Eu saí de lá. Em 3 meses, eu saí de lá 20 vezes. Que é muito pouco, né? Se você pensar, 10 semanas, 70 dias, e eu saí de lá 15 vezes. Serviço de bordo show, hein? Eu me senti inspirado quando era adolescente, não trabalhava, sim. E a minha filha, crianças, bebês, o normal de uma criança de 2 anos é ela, das 24 horas por dia, passar umas 10 horas inspiradas. 10, 10. Você falou adolescente, ó. passar muito tempo inspirado. Nós nascemos extremamente criativos. Isso que eu repito sempre. Nós nascemos em estado de flow. Brincar é o flow da criança. Criança vive em flow. Vive em flow. Quando a minha filha está aqui mexendo no lixo, ela está em flow. É o flow dela, é saber que porra tem dentro do lixo aqui do meu escritório. E a gente era assim, mas fomos perdendo. A criança vive a potência máxima dela, e a gente foi perdendo. E a minha proposta do RC é permitir que as pessoas recuperem isso. A gente não pode aceitar não viver inspirado, não ter pelo menos um momento de inspiração no dia. Ou alguns momentos na semana, pode ser que tal dia. Quando eu digo no dia, é na média, né? Claro, pode ser que um dia, tem dias que realmente são dias que de treta, de resolver treta, de tomar decisão, que eu não tô muito, que eu não entro muito no flow, mas por outro lado, tem outro dia que eu passo 8 horas no flow. Então, Bernardo, perfeito sua frase, Bernardo. Motivação maior do que perceber que eu posso ter uma vida bem melhor do que a vida pré-estabelecida pelos nossos pais. Sim, nossos pais fizeram tudo com amor. Tudo com amor, sim. Mas muitas vezes eles não sabiam o que estavam fazendo porque eles estavam preparando a gente para um mundo que eles não esperavam que ia ser do jeito que é hoje. Potencial, palavra-chave, sim, Rodson. Foda. Buscar uma inspiração a cada dia, João Vitor. Sim, velho. A gente tem que ter. Me inspiro quando troco ideias com os amigos, vejo palestras. Ótimo, Alexandre, ótimo. É, não é obrigado a o momento de flow ser às 8 horas que você está no trabalho. Não é obrigado. Não é nem obrigado a nada. Para mim, não é tipo, ah, você tem que trabalhar no flow. Não, você tem que ter momentos de flow. Isso para mim é obrigado. Porque senão é triste. Senão é triste uma vida sem momentos de flow. Tipo, é desperdício. É desperdício de potencial. Agora, quando você consegue conectar com o seu trabalho, com a sua atividade profissional, é legal. Já que a atividade profissional é algo que você, a gente faz, né, umas 8 horas por dia, das 24. Se você consegue, dentro das 8 horas, colocar 1 ou 2 horas de flow, de inspiração, ótimo. Mas assim, também para não ter a ilusão de que, ah, o Murilo, não tem que pensar assim, ah, o Murilo vive a vida, ah, só de alegrias e tal. Aqui, ó, radio, papai, radio, papai, radio, rolo, treta, bronca, decisão, problema, coisas que eu não queria estar fazendo, mas tenho que fazer e aí eu faço. Oscar Arya. Me inspiro lendo assim coisas novas, diferentes, ótimo. Filosofia, é isso aí. É isso aí, cada um tem seu jeito de inspiração. E as férias? O que tem as férias, Camila? Se as férias confundir com seu trabalho, você terá sua unidade única. Cara, as férias é um conceito difícil de falar de férias, porque assim, pra mim, eu não gosto muito dessas férias de um mês, 11 meses, aí um mês de férias. Pra mim, cara, nesse final de semana, no outro, eu vou passar sexta, sábado, domingo e segunda, 4 dias, eu e minha mulher, a Nani vai ficar com meu pai aqui, a gente vai pegar um hotel, um hotel bacana aqui a 2 horas de São Paulo. Então, assim, microférias são momentos, 4 dias em que eu vou ficar com minha mulher. Foi como a mulher também me inspira, minha mulher também é meu flow. Ficar agarrando minha mulher, agarrando minha filha também é. Então, escolha uma vida do qual não precisa tirar férias. Legal, Rafael. É isso aí. É isso aí, cara. Eu não tiro férias, eu tiro. Eu faço escapadas, né? Eu faço pequenas viagens de 4 dias, ou também, muitas vezes, eu vou pro exterior, mas quando eu vou pro exterior, eu tô inspirado no exterior também. Tudo que eu vejo me dá ideias. Então, assim, não sei. A férias, para mim, é um conceito que eu não tenho dificuldade de entender, assim, sabe? O WhatsApp não tem mais férias, o WhatsApp acabou com isso. Chega o WhatsApp sobre o trabalho. Ah, desliga o WhatsApp. Uma coisa que a gente faz na empresa é: trabalho é no Slack. O WhatsApp não se fala de trabalho, o WhatsApp é no Slack. Caraca, você está no presente. Vim trabalhar ouvindo o Gancast. Tem uma pergunta: duas meninas, mulher, como ser protagonista? Cara, não tornando ela como fazer com que as mulheres, as meninas, né, eu tenho uma filha também, sejam protagonistas. Não dizendo que elas não são. Porque eu acho que geneticamente o homem e a mulher nascem com diferenças, sim. Diferenças. Um tem óvulo, o outro não tem, um tem leite, um tem não sei o quê, um tem perereca, outro tem pipio. E também alguma coisa de emocional. Tem algumas teorias, né, que por que menino gosta de carrinho? Um livro muito interessante. Que o cérebro masculino tem uma coisa ligada a movimento. A movimento, a velocidade mais forte do que a da mulher. Isso é uma coisa que tem a ver com a forma como o cérebro é wired. Então não é que as meninas podem gostar de carrinho, mas que existe um motivo para os meninos gostarem naturalmente mais de carrinho. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: é que, para mim, o protagonismo é igual. Eu acho que ambos vêm com a mesmo potencial de protagonismo. Apenas a sociedade que veio por aí é uma sociedade que falou para as mulheres que não, você não tem tanto protagonismo assim. E aí ficou. Para mim é não atrapalhar. Alexandre Dimas, inspire quando digo sim a novidades. Perfeito. É legal esse exemplo, Alexandre, que não necessariamente, ah, então eu preciso encontrar o trabalho dos sonhos imediatamente. Não, cara, tudo é uma jornada. Enfim, Rafael Jordão, Dharma. Não conheço o conceito de Dharma. Estado de flow com contribuição para com os outros. Opa, Dharma. Legal esse conceito de Dharma. Vou pesquisar aqui, Rafael Jordão. Obrigado, Rafael, por sempre contribuições, sempre interessante sair de novas referências que você traz. O que inspira mais a criatividade? Bagunça ou rotina? Os dois. Eu, Isabela, eu sempre tento nunca criar dualismos de isso ou isso. Acho que sempre tudo tem mais de dois caminhos e os dois caminhos podem ser ao mesmo tempo também. Então, assim, bagunça e rotina. Por que o e bagunça e rotina? Eu tenho bagunça e rotina. Fazer isso aqui com vocês é uma rotina que eu criei. Ao mesmo tempo, eu tenho bagunça e o tempo acabou, 7h48. Porra, queria agradecer a vocês. Foi lá. Eu acho que para mim foi muitos insights. É engraçado, né? Quando eu criei esse momento para eu falar, mas quando eu peço para vocês falarem, fica muito mais rico. Lógico, porque eu sou uma pessoa só. Eu tenho alguns repertórios para compartilhar algumas coisas, mas quando vocês falam também, enriquece para mim e para vocês, certo? A troca é porque, cara, são muitas cabeças, né? Enfim. Galera, ó, bota na agenda aí, viu? 10 de julho. Quem aqui veio pela primeira vez porque alguém. Não, hoje estou com sono, não, porque ontem eu dormi meia-noite e tal. Anteontem eu dormi tarde. Aí eu. Quem trouxe alguém para a live hoje? Eu queria novamente pedir. Pra velho, chama uma pessoa pra cá, traz uma pessoa, um amigo seu pra esse universo, pra participar dessa resenha, ou pra ouvir o Guncast. Uma pessoa, papai. Uma. Uma. Uma. Papinhas da Juju, sempre caladinha. Não vi seu pai, não. Hoje eu não marquei com ele, não. Esse livro, Oscar, é do caralho. De onde vem as boas ideias, é do caralho. Tô viciado nessa porra. Luverson. Luverson, chama um amigo, chama uma pessoa do trabalho, um amigo seu. Postei no Stories, Rafael. Obrigado, Rafael. Obrigado. Chama, velho. Traz pra brincadeira aqui uma pessoa. Beleza, galera? É nóis. Até amanhã. Ainda essa semana, fazer uma participação de painho aqui. Cheiro.